Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar alguns acontecimentos da semana. Em primeiro lugar, esclarecer alguma coisa sobre essa entrevista que eu dei ao Globo. Parece ter uma parte ali que para mim estava muito clara, mas o Globo não perde uma única oportunidade de não entender alguma coisa, né? Então ele destacou o termo que os militares viviam encostadinhos, não é isso? Bom, o termo foi usado ocasionalmente ali, não é um termo altamente significativo, e não, sai muito fora do centro do significado que eu estava tentando dizer. Uma das experiências mais marcantes que você tem quando você vem morar nos Estados Unidos é você ver a onipresença dos militares aqui. Todo lugar que você vai, os militares estão lá. Todo restaurante que você entra tem lá um anúncio de desconto para militares. Toda loja tem desconto para militares. Onde quer que os militares apareçam, eles são aplaudidos. Tudo quanto é escola, tem lá um militar fazendo discurso de paraninfo. Tudo quanto é clube, tem um militar na presidência. Em suma, os militares são onipresentes. Anualmente, você vê milhares de livros populares aparecendo nas livrarias sobre a vida militar americana. E filmes e programas de televisão o tempo todo. Nada disso existe no Brasil, meu filho. Né? Quantos livros sobre a vida militar brasileira apareceram no ano passado em bibliotecas populares? Nenhum. Isso quer dizer que as Forças Armadas no Brasil são desconhecidas. Elas são conhecidas como entidade global, mas não são uma presença viva na sociedade. E isto é um dos elementos mais marcantes da sociedade brasileira. Os militares brasileiros são um grupo social isolado. Né? Inclusive, você vê, no Rio de Janeiro morava tudo ali na Urca, todos eles. Né? Era o bairro militar. Tá certo? Então, esse isolamento da classe militar faz com que os militares percam traquejo social. Isso quer dizer que quando eles são confrontados com a plateia civil, eles ficam sem jeito, eles não sabem falar, eles perdem a naturalidade. Então, ou fala errado, se gagueja, se atrapalha todo, ou então apela para aquela solenidade, aquele formalismo, tipo o general Mourão, né? Sempre parece que está fazendo um discurso, é o discurso do grão-mestre da maçonaria. Não é isso? Então, não é uma coisa natural. Militar que fala com naturalidade, só conheço um, o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro passou 20, acho que 23 anos no Congresso Nacional. E ali ele aprendeu a falar como uma pessoa do povo. Coisa que os nossos militares definitivamente não sabem falar. Nenhum dos presidentes militares sabia. O único que sabia falar como gente do povo era o Jarbas Passarinho, que foi ministro da Educação. Aliás, cá entre nós, eu acho um péssimo ministro, mas que ele sabia falar com o povo, sabia. Por quê? Porque ele era um escritor, meu Deus do céu. Ele tinha habilidade literária, então ele sabia modular o seu discurso conforme o público ao qual ele estava se dirigindo. Ora, essa relação entre o conteúdo do discurso e a situação de discurso, isso é o público para o qual você está falando, o objetivo do discurso, a tonalidade exigida, etc., etc., é uma coisa que você só aprende com anos de prática da literatura. Não tem outro jeito. Agora, eu vejo aqui nos Estados Unidos, o pessoalzinho no ginásio já tem que aprender a falar em público. Com 12 anos você já tem que fazer discursinho, se explicar e participar de debate. Então você aprende a convivência social. Isso não existe no Brasil, sobretudo não existe nos militares com o resto do povo. Isso, veja, esse problema no Brasil tem que acabar. Por isso que eu acho bom trazer os militares para ocupar cargos. Assim eles são obrigados a enfrentar, vamos dizer, a vida civil, a vida política civil. Tá certo? Isso vai fazer muito bem para eles e vai fazer bem para o país inteiro. Agora, no Brasil se coloca militares nos cargos, vira militarização. Falei, que raio de coisa é essa? Quer dizer que militar no cargo civil é militarização? Ei, o que tem na cabeça esse pessoal? Eu destaquei ali nos Estados Unidos, tudo quanto é presidente teve carreira militar, todos. O que teve menos carreira foi o George Bush, porque o George Bush entrou na Guarda Nacional, tá certo? Que ele foi de sub-exército, mas era carreira militar de qualquer maneira. Né? Só que quem não teve carreira militar foi o Clinton e o Barack Obama, não por coincidência, o preferido dos comunistas. Né? E foram os caras que mais fizeram desgraça em matéria de política internacional, porque de vida militar entende coisa nenhuma. Tá certo? Então, a presença dos militares nos cargos civis é boa para todos, é boa para os militares, é bom para os civis, é bom para o país inteiro. Tá certo? E, sobretudo, vai dar a esses militares uma experiência que na escola militar não tiveram, que é da convivência direta com a vida civil. Vai fazer bem para todos. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu não estava criticando os militares, porque eles já, eles vivem encostadinhos. Não. Isso é uma situação social que é deles, não, não foi uma escolha deles. Ah, nós vamos nos isolar, não queremos conversa com ninguém. Não, a coisa simplesmente foi acontecendo assim, naturalmente, por medidas administrativas, como é que se diz, programas escolares, etc, etc. E acabou dando nisso, né? Então, eu via ali, eu convivi muito com os militares brasileiros na década de 90, quando nós estávamos escrevendo o livro O Exército na História do Brasil, uma obra enorme, 4 volumes, da qual eu fui editor final de texto, né? E convivi muito com eles nessa época, não só por causa do livro, mas fazendo conferência, tudo quanto é lugar. E eu notava que o simples fato de um civil estar entendendo o que eles estavam fazendo os comovia profundamente, porque isso não, simplesmente não acontecia. Toda a sociedade civil estava contra eles. A sociedade civil estava contra eles e eles, por sua vez, se isolavam ainda mais. Falei, pô, tudo isso aí está errado, isso aí está criando uma situação neurótica, isso tem que acabar. E o único jeito de acabar é isso, pegar os militares e botar os caras em cargos civis para eles aprenderem a conviver como todo mundo. Quer dizer, não é porque você é o general, que você está no, sei lá, botamos você no ministro de alguma coisa, não é porque você é um general que nós vamos ter tolerância maior com você. Não, você vai ter que se virar no cargo como qualquer outro. E isso vai fazer muito bem para todos. Muito bem. O segundo ponto, que foi esse negócio do Carlos Nogueira, ou Carlos Ninguém, eu devo declarar para vocês, o problema do Carlos Nogueira é assim, uma incultura literária monstruosa. Monstruosa, gente. O cara que considera os contos policiais do Chesterton, do Padre Brown, superiores à Divina Comédia e ao romance do Manzoni, Os Noivos, ele realmente é semi-analfabeto em matéria de literatura. Por isso ele não tem o senso do gosto literário. Se não tem o senso do gosto literário, ele também não tem o senso da situação de discurso. Ele lê tudo chapado. E como ele gosta de ler doutrina da igreja, ele julga tudo que ele lê como se fosse doutrina da igreja, se fosse no mesmo plano. Então, se você diz alguma coisa que aparentemente não está combinando com a doutrina da igreja, ele supõe que você está propondo uma outra doutrina. Quando, na realidade, existem inúmeras situações de discurso que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina da igreja. Mais ainda, existe uma diferença entre a doutrina da igreja e qualquer outro discurso, que é uma diferença assim, abissal. Então, eu nunca discuto a doutrina da igreja e nunca, evidentemente, não proponho doutrina cristã nenhuma, nunca fiz isso na minha vida, mas sempre declarei o seguinte, eu entendo a doutrina cristã, sobretudo a doutrina da igreja católica, como sendo parte da realidade mesma, não como sendo um discurso. Por quê? Em todo discurso você tem os seguintes elementos. Você tem o signo, que é o elemento material, visual, auditivo, o significado, que são outras palavras que esclarecem a intenção com que aquela palavra foi pronunciada, e você tem o referente, que são os objetos, fatos ou coisas do mundo real, extraverbal, ao qual o discurso está se referindo. Por exemplo, se eu escrevo um livro sobre a vida dos elefantes, tá certo? Sei lá, tem uma série de palavras, né? Cada uma dessas, o sentido de cada uma dessas palavras pode ser explicado por outras palavras que estão no dicionário, e você, além disso, você tem os elefantes. Os elefantes não são um tipo de discurso. Os elefantes não estão no dicionário. Os elefantes existem no mundo físico real. Então, eles não são parte do discurso, eles são algo a que o discurso se refere, algo que o discurso indica para fora e para além dele. Tudo que se escreve no mundo é assim, só uma coisa não é assim. O discurso, a doutrina sagrada, só ela não é assim. Por quê? A doutrina sagrada está falando sobre a existência e as ações de Deus, né? E a doutrina sagrada é uma dessas ações de Deus. Portanto, ela não é um referente externo. Deus, quando fala de si mesmo, ele, quando fala da sua atuação na realidade, quer dizer, a sua atuação de Deus sobre o mundo, ele está, com esta mesma palavra, está agindo sobre o mundo. Então, não há um referente externo. Estão entendendo? Essa é uma diferença brutal. Isso quer dizer que a doutrina sagrada não pode ser discutida no mesmo termo das outras doutrinas. Por isso mesmo que eu acho a palavra doutrina execrável. Porque se você chama uma coisa de doutrina, quer dizer, existem várias doutrinas. Doutrina é um nome genérico, onde tem várias espécies Tá certo? De doutrinas abrangidas dentro do mesmo gênero. Tem doutrina certa, doutrina errada, doutrina verdadeira, doutrina falsa, doutrina mentirosa. Tem tudo isso misturado, tudo isso é doutrina. Mas escuta, peraí. A fala de Deus não é uma doutrina nesse sentido, porque a doutrina é um fenômeno verbal que se submete à regra do signo, significado e referente. Né? E no caso de Deus, vamos dizer, a fala de Deus é a ação de Deus. No princípio era o verbo, né? A coisa que Deus mais faz é falar, e o que ele fala vira realidade. Diz São Tomás de Aquino, nós falamos com palavras e Deus fala com palavras e coisas. Isso quer dizer que muitas das palavras de Deus são coisas também. O que ele está falando na Bíblia é a ação divina. Não é uma coisa a respeito de Deus. Não, é o próprio Deus falando. Ou diretamente, ou através dos seus enviados, seus profetas, né, e os papas, os santos, os doutores da igreja, etc, etc. Tudo isso aí é presença direta de Deus. Portanto, não tem como você tratar este discurso no mesmo modo que você trata os outros discursos. Por exemplo, se você for aplicar a doutrina bíblica, a teoria dos quatro discursos, não funciona. Né? Porque a teoria dos quatro discursos é feita para o discurso humano. Ou seja, discursos onde há diferença entre signo, significado e referente. Como no discurso divino não há essa diferença, bom, então fica difícil você aplicar os quatro discursos ali. Estão entendendo? Um outro elemento importante aí é o seguinte. A doutrina da igreja não veio pronta. Ela vai sendo produzida ao longo do tempo. E isto torna impossível. Isso que disse aqui esse sujeito, esse tal de Leonardo Brum, que a menina chama de Leonardo Pum, ele acha que ele é um super papa. Ele diz o seguinte, que sem a fé é impossível agradar a Deus, e basta um único erro contra ela para que a percamos totalmente. E pera um pouquinho, aqui está o índice, esse livro do Denziger é o índice dos dogmas da igreja, não é os dogmas, é o índice dos dogmas da igreja. São 2.333 que foram sendo emitidos progressivamente ao longo da história. Se foram emitidos progressivamente, quer dizer que houve discussão. Antes de ser promulgado o dogma, houve uma discussão. Portanto, o sujeito podia, um dizia há, outro dizia não há. Tá certo? Esse que disse o não há, perdeu a fé completamente. Quer dizer, o erro é assim, é antes ou depois da promulgação do dogma. Né? Quer dizer, uma coisa que não era falsa começou a ser falsa depois que foi promulgado o erro. Não é possível isso. Uma coisa ou é falsa ou não é. Você pode tomar consciência do erro, depois, mas você não pode estar completamente no erro e depois deixar de estar porque foi promulgado. Ou então estar fora do erro e entrar dentro dele porque foi promulgado. O que é isso aqui? Ele está errado doutrinariamente? Não, ele está defendendo a doutrina da igreja tal como ele entende. Só que assim, ele não sabe ler. Ele foi educado dentro do sócio-construtivismo. Então ele não tem essa compreensão da sutileza entre os vários níveis de discurso. Um terceiro ponto, esse negócio de uso e abuso da palavra heresia. Uma coisa só pode ser heresia quando ela se apresenta como doutrina da igreja, como doutrina cristã. Se um negócio não é doutrina cristã, ele não pode ser errado, ele pode ser até errado, pode ser totalmente falso, mas não é heresia. Está entendendo? Então, existe até uma página na internet, muito interessante, deixa eu ver se ela está aqui. Ah, não. Ah, esse mesmo. Obrigado. A página chama Respostas Bíblicas. É uma página feita por autores protestantes, mas está muito correta, assim, historicamente. Né? E ele aqui explica que a heresia é um ensino que vai contra uma religião estabelecida. Portanto, que está concorrendo com essa religião estabelecida. Você está falando de outra coisa, não pode ser heresia, pode ser um erro, mas não é heresia. E esse pessoal usa essa palavra heresia assim, como no Brasil se usa tudo. Eu estou com o saco cheio disso, eu coloco às vezes termos científicos em circulação, o pessoal começa a usar esses termos como insulto ou elogio. Por exemplo, psicopata. Por exemplo, analfabeto funcional. A paralaxe cognitiva. E assim por diante, veja, até o imbecil coletivo. Esse termo é cômico, mas é um termo cômico que designa um conceito descritivo científico. Hã? Quer dizer, o imbecil coletivo não é constituído de pessoas imbecis, são pessoas de inteligência normal ou até superior, que no curso da sua atividade social se imbecilizam umas às outras. Isso é uma descrição científica do que de fato se passa nos meios esquerdistas do Brasil na época. Hã? Então, eu coloco esses termos em circulação, daqui a pouco eu vejo o pessoal usando isso como porrete, para cuspir na cara dos outros. Quer dizer, isso aí é prostituir a linguagem, gente. Né? Quem faz isso uma vez já perdeu o direito de ser considerado um intelectual respeitável. Não é, é apenas um demagogo, ou então um jornalistinha de merda. Né? Então, e quanta gente não está fazendo isso? Esse pessoal assim que diz que está defendendo a doutrina da igreja, todos eles fazem isso. Então, em primeiro lugar, se eu declarei que a doutrina da igreja não é um discurso como os outros, mas que ele é parte da própria realidade, tá certo? Se não for, vamos dizer, a estrutura total da realidade, né? Então, é claro que o que quer que eu diga não pode ser confrontado com a doutrina da igreja, meu Deus do céu, porque eu estou tomando essa doutrina como pressuposto do que eu estou dizendo. E é claro que tudo que eu digo não se aplica a aquilo que a doutrina da igreja está dizendo. Quem sabe ler percebe isso claramente. Agora, se você vai pegar um artigo de jornal do Olavo de Carvalho e confrontar com a doutrina da igreja, é? Só um analfabeto faz isso, um analfabeto funcional grave. Né? Então, também o pessoal começa a achar, às vezes, semelhanças fortuitas. Então, se o sujeito insiste na importância do conhecimento, ele é agnóstico. Digo, meu filho, você não sabe o que é gnosticismo. Né? Porque o gnosticismo não era qualquer conhecimento que, segundo os gnósticos, levava à salvação. Era o conhecimento da pré-existência terrestre. Ou seja, antes de nós nascermos nessa terra, nós tivemos uma pré-existência celeste, e lá aconteceu certas coisas, e é este conhecimento que, segundo os gnósticos, leva à salvação. Quando que eu falei desta merda de pré-existência? Nunca na minha vida. Então, qualquer apologia do conhecimento é gnosticismo. Claro, o ignorante só pode achar que o conhecimento é maligno. E esses caras são ignorantes mesmo. É muito grave o que está acontecendo, gente. O Silvio Grimaldo tem toda razão ao dizer que o que o escandaliza não é o que esses caras dizem. O que o escandaliza é a pretensão do Carlos Nogueira de ser um grande escritor, um grande filósofo. Ele não é nem escritor, nem filósofo, nem coisa nenhuma. Ele é apenas um professorzinho de português, muito inculto e muito incapaz, muito burro. Ele não sabe ler. E começa a fazer essa... Produz assim... Pô, uma vez eu tive um aluno que produziu uma coleção inteira de livros baseada nas minhas aulas. E ainda me trouxe o livro para eu fazer o prefácio. Quer dizer, o livro na verdade era meu. Né? Eram as minhas aulas estragadas, né? Colocadas numa coleção de. Né? Ele pediu para fazer o prefácio. Eu disse, então você me traz o livro para eu ler, eu faço o prefácio. Ele disse, não precisa ler, não. O Brasil está cheio de tipos assim, você está entendendo? É tipo pseudoculto, né? Caipira, bobo, metido. E geralmente pessoas fracassadas, que nunca obtiveram nenhum reconhecimento, que nada fizeram que merecesse reconhecimento, e que precisam de uma compensação psicológica. Então, exagera na megalomania. Aparece Nogueira dizendo que superou Aristóteles, São Tomás de Aquino, superou Etienne de Gilson, falou, que é... Peraí, gozação não, pô, vamos parar com isso. Hein? Você veja, São Tomás algum dia disse que superou Aristóteles? Nunca disse. Só falava de Aristóteles com a maior reverência. Foi ele que inventou a expressão o filósofo, ele chamava o cara de o filósofo. Porque o, ele não era um filósofo, era o. Tá certo? Agora, de repente, aparece o cara no guia e supera os dois juntos. Não é possível um treco desse, gente. E vocês vêm querer que eu responda a isso, que eu entre num debate com esse cara? Escuta, eu não posso debater com um sujeito que não entende o que está dizendo. Eu não posso debater com um sujeito que eu vou ter que explicar para ele cada linha do que ele disse. Não dá, eu precisaria dar um curso para ele, eu precisaria realfabetizá-lo. Tem muitas pessoas que... Essa mulher que uma vez veio me desafiar para um debate também, faz um desafio, esqueci o nome dela. Sei lá. Uma mulher que uma vez veio me desafiar para um debate. O desafio... Débora Diniz. Débora Diniz. O desafio já era autocontraditório. Não dá para fazer um debate assim, minha filha. Então, faça uma proposta que seja realizável. Isso aí não dá. O Nogueira faz a mesma coisa, porra. É? Outra vez os dois patetas querendo também fazer, me desafiar. Vamos discutir o quê? O Olavo de Carvalho. Eu vou ser ao mesmo tempo um dos debatedores, o assunto do debate não vai dar, meu filho. Outra coisa, isso aí vai ser um debate ou vai ser, né, um processo judicial? Eu estou debatendo ou estou sendo acusado? É totalmente impossível um treco desse. Não é isso? Quer dizer, esse pessoal não sabe sequer o sentido da palavra debate. Eu dei um exemplo de como se faz um debate no caso do Dugin. Você tem que pegar duas pessoas, mais ou menos do mesmo nível cultural, ou seja, pessoas que têm acesso ao mesmo corpo de informações. Os autores que eu li, o Dugin também leu, quase todos, não é todos, mas quase todos. Então, as referências dele eu conheço e as minhas ele também conhece. Tá certo? Então, nós sabemos do que nós estamos falando. E nós divergimos, não nesse do que, mas no o que estamos dizendo. Né? Então, a partir do mesmo corpo de informações, eu tiro umas conclusões, ele tirou conclusões opostas. Então, podemos confrontar para ver quem tirou a conclusão certa. Mas, se o indivíduo não leu o que eu li, se ele não conhece o que eu conheço, se ele não entende o que eu entendo, não dá para discutir. Como é que eu vou discutir com um sujeito que acha que, se você errar num ponto de doutrina, você está fora da religião? Pior, o que ele diz aqui. Professar integralmente da doutrina é muito mais importante do que missa e terço diários. Ora, as pessoas estão fazendo missa e terço há muito tempo. A doutrina foi se formando ao longo do tempo. Isso quer dizer que muita missa e muito terço antecederam esses dogmas. Então, se a missa e o terço valem menos que a proclamação doutrinal, toda missa e o terço que rezaram antes não vale nada. Isso é intrinsecamente absurdo, o cara escreve como se fosse uma coisa normal. Porque ele tem ideia da importância hierárquica dentro da hierarquia lógica das coisas, mas não da importância existencial real. Se se quer saber se alguém é católico ou não, parênteses, o que é diferente de saber se alguém é santo, deve-se verificar sua ortodoxia na fé e não seus atos exteriores de piedade. Então ele está admitindo a hipótese de que haja algum santo que não seja católico. E ele se escreve isso, ele não percebe que ele disse isso. O quê? Ele não sabe escrever, ele não entende a língua portuguesa. Ele entende assim, a língua escolar, mas a verdadeira linguagem, a linguagem real que se usa na sociedade, ele entende. Então são analfabetos funcionais mesmo, não estou xingando analfabeto funcional, estou descrevendo cientificamente a coisa. Então, este tipo de teratologia intelectual, isso tem que acabar, gente. Isso é efeito, vamos dizer, de 50 anos de deformação do nosso ensino, desde o primário até a universidade. Por isso que eu digo, os ministros da educação, todos esses anos, deviam estar todos na cadeia. O que eles fizeram, e essas entidades, temos projetos educacionais, badados assim, né, projetos de ponta, etc. Tudo isso tinha que estar na cadeia. Eles imbecilizaram 3 ou 4 gerações de brasileiros. E ficaram todos assim. Hoje em dia todo mundo escreve assim. Todo mundo pensa assim, meu Deus do céu. É difícil você explicar algo para pessoas assim. Porque você tem que, no curso da discussão, você tem que realfabetizá-las. Reexplicar para elas o sentido de cada palavra que elas estão usando. E que elas não percebem. Porque o sujeito diz um negócio absurdo aqui. Está dizendo que existem santos não católicos. Foram declarados santos, mas não são católicos, né? E depois ele diz, bom, então eu estou aqui impugnando a beatificação de fulano. Ele diz, bom, você está impugnando isso com a autoridade de quem não está entendendo coisa nenhuma. Talvez você tenha até razão, talvez algumas beatificações tenham sido inválidas mesmo. Não vou discutir isso, não tenho nem qualificação para discutir. E pior, não estou interessado. Eu não estou na porta do céu abrindo e fechando para as pessoas. Ah, você pode entrar, você não pode. Não é essa a minha função. Isso é a função sua, seu pum. Você está lá fazendo isso, eu não. Então, esse pessoalzinho é imensamente ridículo e não percebe. Todos nós podemos correr o risco de dizer coisa ridícula, mas tem a obrigação de perceber em seguida e pelo menos dar uma risadinha de nós mesmos, no mínimo isso aí. Mas esses caras se levam infinitamente a sério. O Nogueira acredita que é um escritor e que é um filósofo, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele escreve, ele é de um mau gosto, de um entojamento, assim, indigesto. Não tem uma pessoa que fale com tão pouca naturalidade quanto o Duguay. Por quê? Ele não está à vontade na linguagem comum. Ele não sabe transitar entre os vários estilos, né? Que Horácio dizia, o estilo nobre ou elevado, estilo simples, estilo vulgar. Né? Eu jogo entre os três. Inclusive, uma coisa que eu tenho um prazer enorme em fazer é dar ao estilo vulgar um uso erudito que o eleva. Eu adoro fazer isso. É da impressão que eu estou só xingando, falando palavrão. Não, não, não. Mas eu estou lá fazendo altos raciocínios filosóficos no meio do mundo de palavrão. Isso é uma brincadeira linguística. Eu gosto de fazer. E isso funciona. Por quê? Você atinge, na mesma medida, o público culto e o público inculto. Você eleva um e você diverte o outro. Agora, eu vou esperar que um Carlos Nogueira entenda um jogo linguístico desta sutileza, mas nunca na vida. Não é isso? Então, você veja, a crise na igreja, o pessoal pensa que a crise na igreja assim, é então o pessoal que foi para a esquerda e esculhambou tudo. Não. Esse pessoal da esquerda esculhambou a si mesmo e esculhambou o seu adversário também. Quer dizer, você vê a decadência da igreja, não é na esquerda, você vê na esquerda e na direita igualzinho. Os direitistas de hoje foram moldados pela esquerda. Eles estão no mesmo nível. Quem sai disso aqui é muito pouca gente. E você vê que, em geral, dizer, o despreparo das pessoas para lidar com a situação é um negócio monstruoso. Por quê? Esse esquerdismo é um movimento político, é o único movimento político que existe em escala mundial há mais de 100 anos. As pessoas não levam isso em conta. Elas, quando falam da esquerda que elas conhecem no lugar onde elas vivem. E pensam que é tudo assim. Não, se você for estudar a história do negócio, você vai ver a amplitude intelectual do esquerdismo, sobretudo do marxismo, é uma coisa monstruosa, gente. Não é brincadeira isso aí. Quando eu fiz aquele projeto de estudar antes de falar, é tendo isso em conta, mas as pessoas não levam isso, não dão importância a isso. Elas querem ter sua opinião e acham que a esquerda é tudo bestalhão, né? No meio militar, quanta gente eu não encontrei que se achava infinitamente superior. Eu falo, põe você 5 minutos na frente de um autor comunista, ele destrói você. Então o cara não chega perto e a distância fica se achando muito superior. Esse pessoal liberal, mesmíssima coisa, gente. É? Porque você leu lá 3 argumentos do von Mises contra a economia marxista, você acha que você superou aquilo. Você não está sabendo de coisa nenhuma, porra. Então, o marxismo é toda uma cultura. Ele não é uma simples ideologia, ele é toda uma cultura, gente. É um negócio monstruoso. Né? E, para enfrentá-lo, bom, você tem que ter o conhecimento abrangente do que ele tem e conhecer mais alguma coisa que ele não conhece. Então, você tem que superar, não é você ficar contra, você tem que ser maior. Você tem que fazer bombardeio aéreo, você tem que atacar o cara desde cima. Não é no mesmo nível, ou muito menos desde baixo. Então, se você quer fazer algo contra a esquerda, bom, você vai ter que preparar intelectuais que se sobreponham à capacidade dos caras da esquerda. Agora, se você pega aí, sei lá, pessoal que lê Michel Foucault, tem aí na esquerda algum sujeito mais inteligente que o Michel Foucault no Brasil? Tem ninguém. Então estão todos abaixo do Michel Foucault. E na direita tem? Também não tem. Então não dá, meu filho. Você pega o Dugin. Tem na esquerda brasileira alguém capaz de superar o Dugin? Não tem. O único negro que superou o Dugin fui eu. E os caras nem entendem como eu fiz isso. Porque eu estudei o que ele estudou, eu dei mais algum negócio que ele não sabe. E pior, eu sou muito menos presunçoso do que ele. Ele, quando capta alguma coisa, ele já acha que descobriu assim, a quarta teoria política. Que quarta teoria política? Conversa mole, pô. Esse negócio tudo que você está falando é mais velho do que andar para frente. Né? Então, sabe, o entorjamento, a coisa pernóstica, é característica da subcultura, gente. Nós temos que parar com isto. Esse negócio, assim, estilo solene. O cara fala em estilo solene 24 horas por dia. Eu, estilo solene você usa, sei lá, no enterro de um herói nacional, né? Você fala assim, estilo elevado, né? Agora, no Brasil, assim, sei lá, inaugurando o campeonato de futebol de botão, o nego fala estilo solene. Está, né? Inaugurando o posto de gasolina na esquina, fala estilo solene. Né? Os militares são muito culpados disso, né? E os políticos também. Né? Quando você vê um presidente americano falando, gente, pelo menos tem dois políticos americanos que fizeram carreira na base da piada. Abraham Lincoln e Ronald Reagan. Né? O sucesso deles era devido às piadas. Que presidente brasileiro faz piada? Imagina, ele vai descer do seu pedestal para fazer uma piada? Nunca. Não é isso? E quando a gente desce dele, não, isso aí é vulgar. Né? Do que há? Hã? Quanta frescura, gente. Quanta pose. Isso é subcultura. A pose, o entojamento, é o substituto pequeno burguês da cultura. E é isso que nós vemos para tudo. Então vamos lá. Como sempre tem mais perguntas do que eu conseguiria responder, aqui o José Paulo Monteiro pergunta: um imaginário pobre pode levar a uma distorção da realidade, como o senhor apontou no Nogue? A distorção da realidade pode levar a alguma doença psicológica? Com certeza. Não é isso? Quer dizer, um imaginário pobre, num sujeito que se mete a opinar sobre assuntos de envergadura mundial, é claro que é já é uma falha de percepção da realidade. Se isto pode, não acredito que isso leve propriamente a uma doença mental, mas acredito que isto é sintoma de uma doença mental pré-existente. No caso do Nogue, eu conheço o Nogue há 30 anos, e sempre vi que ele teve, vamos dizer, um conceito de si mesmo enormemente mais alto do que a realidade dos seus valores. Esse não foi de agora que começou, mas agora o negócio piorou. Tem negócio daquela tradução que eu ofereci para consertar, a tradução estava no estilo medonho. Daí ele respondeu: o Olavo não sabe quem eu sou. Uai, se alguém oferece para corrigir uma tradução, eu peço para as pessoas corrigirem minha tradução, porra. De repente o cara, não, ninguém pode me corrigir. Por um tempo que eu no jornalismo eu trabalhei anos como copy desk, quer dizer, o sujeito que corrige os textos dos outros. Né? No começo do jornal, até o jornalismo dos anos 50, 60, o repórter, por definição, tinha texto próprio. Daí começou a hora que tornaram obrigatório o diploma de jornalismo, começou a vir gente das universidades, vinha todo mundo analfabeto, então o jornal precisava contratar copy desks para corrigir o texto dele. O copy desk tinha um salário 20 vezes maior que o repórter. Eu, felizmente, era um desses no Jornal da Tarde. E tinha aqueles carinhas repórter metido a escritor, e chegava assim: você mutilou o meu texto. Eu digo: mutilei mesmo. Eu sou pago para isso. Coisa, né? O cara não tinha ideia de como escrevia o mal, porra. Né? Eu vi cada coisa no jornalismo. Uma vez um cara na Gazeta, né, mandaram fazer uma matéria sobre o metrô, e ele voltou com o título: o nosso metrô já tem nome, é o Metropolitano. Fazer o quê? Tipo, é grave, né? Então, coisa dessa eu vi assim, milhares e milhares e milhares, e eu vivia de corrigir essas coisas durante anos a fio. Aí eu peguei muita prática com essas coisas, né? E fui, eu sempre me perguntava: o que que leva essas pessoas a errar desse jeito? Era um problema, vamos dizer, da falta do referente. Elas só se viviam num mundo de palavras, tinha signo e significado. Nunca parava para ver o abismo que existe entre significado e o referente. Por mais que você conheça o significado de uma palavra, o referente não é ela, pô. O referente é uma coisa real, não é uma palavra. Ele não é um elemento do discurso, ele é um elemento extraverbal. E entre o extraverbal e o verbal tem, vamos dizer, um abismo. Você veja, por exemplo, se você tem uma dor, a dor se sente no corpo, eu digo: bom, descreva essa dor. Expresse essa dor. Você não consegue. Só se você treinar muito, virar um enorme escritor, alguma coisinha você consegue. Então, o abismo entre o mundo não verbal e o verbal é imenso. E tudo que nós dizemos só funciona por quê? Porque as pessoas com quem nós falamos têm a mesma experiência do mundo não verbal que nós temos. Então, elas entendem o que nós dizemos porque elas sabem para além, por causa daquilo que elas sabem, para muito além daquilo que nós dizemos. Então, é por isso que eu digo: o mundo é o intermediário em toda a comunicação. O que já basta para pegar todo esse negócio de socioconstrutivismo, né, e Michel Foucault, essa coisa, então jogar tudo no lixo. Né? Quer dizer, você achar que não há referente. Então, referente é um discurso que se refere a outro discurso, que se refere a outro discurso. Isso aí não é só errado, isso é impossível. Porque o discurso, meu filho, ou é um pedaço de papel, ou é um som. E o pedaço de papel não é uma palavra, o som também não é uma palavra, são coisas físicas. Quer dizer, o mundo físico é o intermediário de toda a comunicação humana. Não há comunicação humana sem o mundo físico, pô, né? E é ele que coere tudo. Então, é porque nós estamos instalados nele que nós entendemos o que as pessoas falam. Nós temos mais ou menos a mesma experiência de espaço-tempo, a mesma experiência dos mesmos objetos, das mesmas sensações, e por causa disso nós nos entendemos, porque estamos todos num mesmo mundo, né? E aquilo que nós dizemos expressa sempre só um pedacinho ínfimo desse mundo. E esse pedacinho ínfimo pode ser conferido com o resto que você sabe, e você percebe então se aquilo é verdadeiro ou falso. Mas, em geral, as pessoas não... No Brasil não tem esse treino, porque, em primeiro lugar, não são treinados para falar em público. Então vive cada um num universo de discurso próprio. Não, o discurso dele não é testado na confrontação com os outros. Ser testado significa o seguinte: você vê as coisas, você as descreve de uma maneira, e daí vem outro cara e descreve de uma maneira completamente diferente. Então, houve algum problema aí, não houve? Então você tem que fazer isso mil vezes para você aprender que a expressão linguística ela não é produzida por si mesma, é com facilidade. Desculpe. Existe uma transmutação da experiência sensível em discurso. Essa transmutação é um problema, é um abacaxi, isso é uma alquimia. Não é um negócio fácil, e é isso que as pessoas têm que aprender a fazer. Por exemplo, antigos livros de aprendizado e redação tinham isso. Olha, descreva esta sala, por exemplo. Ou descreva esta pessoa. A pessoa não aprende sequer a fazer descrição, meu Deus do céu. Não é isso? Então, a descrição é um teste, né, de literatura. Porque é uma das coisas mais difíceis. Se você consegue fazer uma descrição, bom, você praticamente vence qualquer dificuldade. Mas se o indivíduo não consegue se orientar nem naquilo que se refere ao mundo físico que está dentro dos olhos dele, como é que ele vai se orientar num mundo de puros signos? Ah, estou aqui lendo Santo Tomás de Aquino, não sei o que. Você está brincando, porra? Santo Tomás de Aquino está falando do quê? De que coisas ele está falando? Quando Santo Tomás de Aquino diz: nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Isso é uma coisa para entrar na sua cabeça e nunca mais sair. Tudo que tem no mundo é Deus falando. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Portanto, aquela parte que Deus falou como verbo, como expressão verbal, tem que ser inserida dentro do mundo que ele criou, meu Deus do céu. Todo o mundo é um discurso divino. E dentro do discurso divino existe um pedacinho do discurso divino que é discurso em palavras. Então, a sua vida física, é escrita por Deus, meu Deus do céu. Deus fez você nascer, crescer, né, se desenvolver e morrer. Ele fez tudo isso. Isso é um discurso, meu Deus do céu. É o discurso de Deus. E o outro tem que ser julgado por este. Agora, se você está obcecado com a fórmula verbal da doutrina só e não confronta ela com o referente, você vai virar um cara no guia, meu Deus do céu. Você vai ter aquele mundo de certeza idiota, não é isso? E vai viver no mundo da lua. Eu não quero que isso aconteça para ninguém. Não queria nem que acontecesse para o Carlos Nogueira. Se tivesse dependido de mim, não aconteceria para ele. Eu não queria que ninguém passasse por esse ridículo. Você acha que eu estou feliz aqui? O cara foi meu amigo, pô. Não quero a desgraça dele. Muito bem. Aqui, José Paulo Monteiro pergunta: o senhor ministrará um curso presencial em 2020? Com certeza, com certeza. Logo vou anunciar. Fique tranquilo aí. Rafael Augusto Teles: além da boa literatura, o senhor tem alguma sugestão prática ou exercício para que nós, seus alunos, possamos identificar e sanear em nós mesmos o analfabetismo funcional? Este mesmo que eu estou dizendo. Confira o que é falado com o que é percebido pelos sentidos. Faça do seu discurso uma parte do mundo real. não substitutivo do mundo real, não uma coisa que encobre o mundo real e o envolve. Não, não, não. É uma coisinha que acontece dentro do mundo real. É o mundo real que está falando consigo mesmo, através de você. Não é isso? Então, por exemplo, esse exercício de descrição que eu estou falando, são coisas absolutamente fundamentais, né? Mas como é que o sujeito pode fazer um discurso descritivo se ele não sabe sequer descrever o tom no qual ele está falando? O sujeito que fala não percebe que ele é pernóstico, ele não percebe nada no mundo, nada, nada, nada, está fora da realidade. O sujeito não pode falar assim, meu Deus do céu. A aula está ótima, poderia aqui, Alexandre Bezerra de Souza. A aula está ótima, poderia falar sobre o estilo literário do Otto Maria Carpo? Bom, o Otto Maria Carpo era eminentemente um historiador, e, portanto, um sujeito empenhado na descrição de situações de fato. Situações de fato que se desenrolam no mundo literário, no mundo das ideias, etc, etc. E a preocupação dele era sempre montar o problema do qual se trata. Quer dizer, se dado uma obra literária, para ele essa obra literária coloca um problema. Não é isso? E ele tenta formular esse problema, ele não tenta resolver. Tá certo? Então, muitas vezes, o Otto Maria Carpo é, obviamente, inconclusivo, e você não sabe no que ele acredita realmente. Quer dizer, bom, mas isso não tem importância, porque não é disso que ele está falando, está tentando equacionar o problema, e quando ele escreve a história da literatura, ele está escrevendo a história de uma sucessão de problemas que foram aparecendo e se desenvolvendo ao longo da história. Né? E entender isso é entender a vida humana. E nisso, sem dúvida, era um mestre. Né? Agora, eu imagino, por exemplo, sei lá, o Carlos Nogueira lendo Otto Maria Carpo. Nunca vai entender. Né? Porque o cara de mentalidade doutrinal nunca vai entender o homem de mentalidade histórica. Nunca. É muito caótico. Alexandre Diogo Gonçalves, gostaria de saber se o relativismo concernente ao status quo mediático está relacionado à desinformação introduzida pela KGB durante todos esses anos. Olha, eu uma vez escrevi um artigo chamado assim, A Mão de Estado. Ele quer saber se o relativismo que vigora no meio mediático está relacionado à desinformação introduzida pela KGB. Uma vez escrevi um artigo chamado A Mão de Stalin Está Sobre Nós. As pessoas não medem a extensão, quer dizer, da influência da KGB na mídia, no cinema, na literatura, na alta cultura, na educação. Eles realmente não medem isso. Quando você começa a investigar, você vê que é um negócio monstruoso. Por quê? Porque o comunismo é o único movimento político que existe continuamente há mais de 100 anos. O único que existe em escala mundial, não tem nenhum outro. Todos os outros movimentos políticos são locais e duram menos. Aí, se você pensar, ah, tem o conservadorismo britânico só existe na Inglaterra, já mudou mil vezes. Tá certo? Que influência ele tem, sei lá, na França? Nada. Nem a França que é ali do lado, quanto mais no Brasil. Tá entendendo? No máximo, você pode ter algum escritor que copia alguma coisinha, mas não é um movimento organizado que está atuando na Inglaterra e no Brasil. Isso não existe. Então, por ter esta onipresença geográfica, por assim dizer, o comunismo acaba tendo uma força monstruosa. Você vê, não existe uma cidade no mundo, por pequena e insignificante que seja, da qual não tenha pelo menos um comunista. Você pode dizer isso, sei lá, da maçonaria, da Igreja Católica, né? Do protestantismo? Não pode. Então, só o comunismo tem essa onipresença. Por quê? O comunismo, a KGB, teve à sua disposição um orçamento ilimitado. Nem o Congresso soviético sabia qual era o orçamento da KGB. Até hoje ninguém sabe quanto dinheiro tinha a KGB. E você fala KGB, fala KGB e CIA. Fala, peraí. Não tem comparação possível. Né? A KGB, você acha que era um órgão de inteligência como a CIA? Não. A KGB controlava tudo. Controlava a educação, a economia, a indústria, o comércio, o vestuário, a educação infantil, a psiquiatria, tudo. É uma entidade de tamanho monstruoso, gente. Não existe, não creio que exista um estudo ainda que dê ideia do tamanho da KGB. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Então, justamente, a coisa é tão imensa que se torna invisível. A imaginação humana não alcança. Quando você começa a estudar, você percebe, fala, olha, esse pessoal vulgar que acredita-se, ou que o comunismo acabou, ou que você está vendo comunista embaixo da cama. Vocês são um bando de ignorantes, não tem a menor ideia do tamanho da coisa. Nunca estudaram, não sabem nada. Eles querem julgar as coisas pelas impressões usuais que a pequena burguesia tem. Conversa de pequeno burguês em casa, aquilo é o mundinho deles. E eles julgam tudo com base naquelas crenças usuais de pessoas que nunca estudaram coisa nenhuma, porra. E quer que eu leve a sério isso, né? Quantas vezes eu não vi essa... Veja, uma vez no Fórum da Liberdade, no Freito falou, não, você está vendo comunismo embaixo... Um desses é um empresário metido a besta. Você está vendo comunismo embaixo da cama? Falou, não, não estou vendo embaixo da cama, estou vendo em cima da cama. Ele estava lá, já comeu você e você nem percebeu. Mas, veja, quando dei meus conselhos para o homem do Odebrecht, não se meta com o PT que eles vão acabar com sua vida. Foi mais de 20 anos atrás, pela década de 90. O homem prestou atenção. Não, onde está o filho dele hoje? O pessoal não estuda e tem opinião forte. Por quê? Ele recebeu um dinheiro do pai, então ele acha que ele é um gênio por causa disso, porque ele herdou um dinheiro. Fala assim, não dá, gente. Uma vez eu estava jantando no Paraná, Curitiba, estava eu, um amigo meu, e o doutor Ahmed Yusif Eltassa. O doutor Ahmed foi o único não chinês que foi admitido na Academia de Ciências da China. Você imagina o que é esse cara? Gênio, monstro. Um cara que escreveu livros, escreveu a tese, corrigindo erros de 8 séculos na história da ciência chinesa. Né? É autor do dicionário chinês, tradutor oficial de congressos científicos chineses, etc, etc. Bom, estamos ali conversando, daqui a pouco chega um rapaz que esteve 5 dias na China com o Lula. E chegou ali cantando louvores da China, uma maravilha. E daí eu falo, não é bem assim, perguntei para o doutor Ahmed. E ele não deixava o doutor Ahmed falar. Eu vou ter que dar o muro na mesma, mandar cala a boca, seu idiota, fica quieto. O Brasil está fodido por causa de gente como você. É um filho de um banqueiro. Né? E ganhou dinheiro do pai, acha que é um gênio. E tem lá, o maior entendedor do assunto, ele, em vez de aproveitar a presença do outro, não, ele quer humilhar o outro. Quer bancar o gostosão. No Brasil, todo mundo quer bancar o gostosão em coisa que ele não sabe. Né? Você vê essa mulher do Globo, telefona, pergunta sobre tudo, eu tenho que saber tudo agora, pô. O Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores, né? O Onyx Lorenzoni, o Ernesto, o Weintraub, eu tenho que saber tudo. Porra, eu não sei nada disso, cara, eu só sei isso que eu estou ensinando para vocês. Né? Mas no Brasil, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. Você não pode não ter opinião sobre alguma coisa. Lembre-se que no começo eu pedi para vocês voto de pobreza em matéria de opinião. Só deem opinião sobre coisas que são do seu real interesse, ao qual vocês se dedicaram algum tempo. Não que você precise saber tudo a respeito, mas o seu direito de opinar é comproporcional ao tempo que você dedicou ao assunto. O Diego ficou lá 2 anos estudando o assunto, bom, ele tem algo a dizer, mas o outro que acabou de ouvir falar também tem opinião pronta. Isso aí, esse direito de ter opinião, essa é uma ilusão. Né? Direito de opinar é proporcional, vamos dizer, ao dever de conhecer o que você está falando, ou de tentar conhecer, pelo menos, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, né? Tá bom assim? Então tá, até a semana que vem, muito obrigado. Microfone.